Há tempos derramamos sangue sem saber qual foi a causa. Por um rio de petróleo, uma raça exterminada. Nos adaptamos à guerrilha sem alistamento. Aprendemos a maldade, tão cedo exercemos por punida, cobiça, se pra fazer justiça. Balas que atiram por famílias destruídas. No livro de história explicaram os detalhes. País com bandeiras cheio de estrelas tiradas do Iraque. Orelhas arrancadas na pele, abraça a marca. Chicoteia esse neguinho, coloca na senzala em mais um vídeo. Assassinato coletivo com um dedo no gatilho. Mar de sangue palestino, sempre tem religião. Falta de informação, só causa a impressão que vi pela televisão. Brasil, terra de Veracruz, são várias cruzes, cemitério, São Luís, quantos foros de meninos e guerra santa. Fria, cores e poderes, a ONU só interfere se interessa a eles. Meus lamentos pras crianças de todo o continente que se habita o armamento e aprende com a gente. Eles atiram pra matar. Buscaram paz fazendo guerra, briga de poder, sem saber porquê. Quantos clamando paz ou perdão, procurando a salvação. Eles atiram pra matar. Buscaram paz fazendo guerra, briga de poder, sem saber porquê. Clamando paz ou perdão, procurando a salvação. Mais forte que o impacto do avião com a explosão, se jogando das torres pra tentar a salvação. Quantos assistiram sem entender o acontecido? E a partir daquele dia, qualquer coisa era motivo. Foi a prova que a guerra bate a porta. Seu avião Enola Gay voltou sem pagar dólar. Instalaram o PP, mas não construíram escola. Buscaram a paz fazendo em guerra tiros de pistola. Com radinho dá um salve, caveirão tá a caminho. No Brasil também se mata, pelo motivo mínimo nas contas. Quantos que comandava quadrilha de algodão no ouvido? Velado pela família, cada 10 homicídios que acontece na terra. Ou até no Brasil, um país que não está em guerra. Fronteiras, portas de entrada do armamento. No país do futebol tem picanha de violento. O trânsito é assassino, o álcool é permitido. E ML tem gaveta, pra alguém é lucrativo. Só peço pra você que não entende a guerra. Amanhã serão seus filhos que vão conviver com ela. Pisando sobre minas, clamando a sobrevivência. Quando a bomba atômica cai sobre suas cabeças, que o pedido de paz não seja suplicando vida em reportagem especial feito pela mídia. Eles atiram pra matar. Buscaram paz fazendo guerra. Briga de poder, sem saber porquê. Quantos clamando paz ou perdão, procurando a salvação. Eles atiram pra matar.